DJ Júnior Monteiro. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai beber, vai chorar. Chama o canal, galera do Trago. Só quem tá solteiro aqui na Baía do Sol, joga a mãozinha lá em cima. Joga a mãozinha lá em cima. E agora canta pra mim. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai beber, vai chorar. Chama o canal, galera do Trago. Hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai beber, vai chorar e vai ligar. Chama, vai, vai. Volta, rapariga, se você tá complicado, tá difícil demais. E que saudade daquela tua sentada pro pai. Volta, rapariga, com você é mais gostoso. Eu deliro, fico louco, você desce. Eu tô vendo, carequinha. Um abraço pra você, carequinha. Tava no berço ontem. Veio, curtiu a ressaca do seu aniversário aqui no Praiano. Valeu! Vamos que vamos! Curtir nosso verão aqui na Ilha de Mosqueiro! É só aquecimento! Só as mulheres sinceras vão cantar agora! Tá ficando bonito. Oh, baby, me atende. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Após o sinal, deixe seu recado. Após o sinal, deixe seu recado. É o que eu escuto quando ligo pra ela. Após o sinal, deixe seu recado. Parceiro Valber Melo, equipe garotada, vem comigo. Seu aniversário hoje, meu brother. Fique à vontade, vamos nessa. Parceiro Mário, panificadora Maueste, venho comigo também curtir. Obrigado, meu mano. Só as mulheres, só as mulheres agora. Passa lá em casa. Vermelho da diretoria. Ele tá comigo, papai! Bora, Baía do Sol, cheguei! Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu? Aí, Laís, parceiro Paulinho, um abraço pra vocês aí, estão aqui comigo. Aqui. Garçom, cerveja, cerveja. Aqui no Gaspazinho, ao lado. E as mulheres? Vai! Desce até o chão. As mulheres até o chão, vai! Desce até o chão, desce até o chão. O que Alexa mandar, todo mundo vai fazer. O que Alexa mandar, todo mundo vai fazer. parceiro Anderson. Dá uma tremidinha. Bora ver o Anderson já na área. Dá uma... Cê é Bahia do Sol, verão, pai. Dá uma... Sabiá do Mosqueiro tá aqui comigo. Bora, Sabiá. Dá uma tremidinha. Aqui. Olha quem chegou, Sabotão e o Ricardão. Com uma parada nova pra tocar no paredão. E chama as amigas que vai começar a festa. Tá todo mundo obedecendo a Alexa. O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer. O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer. Faz o quadradinho. Faz o quadradinho, vai. Faz o quadradinho. Fazendo o quadradinho. O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer. O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer, vai. Dá uma inclinadinha, dá uma inclinadinha. Só as mulheres gostosas, vai. Dá uma inclinadinha, dá uma inclinadinha. Dá uma inclinadinha, dá uma inclinadinha. Dá uma inclinadinha. Parceiro Maurício, ele, a Pinazinha. Esse... A melhor batata da ilha. A gente mandava. Bora, Pinazinha. Ela já tava com saudade. O the number one. O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer. O que a Alexa mandar. E as mulheres agora, vai. Desce até o chão. Desce até o chão. Desce até o chão. Desce até o chão. O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer. O que a... Parceiro Mário, ele e sua esposa Ruby. Bonificador Amaués é o nome da emoção. Aqui. DJ Júnior Monteiro. Um pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo de beijo, faz esse vaqueiro feliz, verdade. Vem matar logo de beijo, quando te vejo acabou com a saudade. Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Galera do Sucuri, bora Mário. Toda a galera do Sucuri aí. Querendo te beijar de novo. A gente vai fazer o luau e o Barata Pop vai completíssimo. No próximo sábado já. Ei, irmão. Depósito de bebidas, Sabiá! Bora, Sabiá! Aqui. Um pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade. Vem, mata logo de beijo, faz esse vaqueiro feliz, verdade. Vem, mata logo de beijo, quando te vejo... Parceiro Cobra, ele que vem diretamente lá de... Tô querendo te amar, amor. Lá do Sucuri. Beijo me enlouqueceu. Esse é seguidor fiel. Quero sentir seu corpo no meu. Já me falaram que já tava esperando o Júnior Monteiro desde 10 horas da manhã. O inigualável de Mosqueiro, DJ Richard. Quero sentir seu corpo no meu. Eu quero te beijar de novo. Teu beijo me. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. E aí? Nosso amigo Paleó. Ele que tá com três mulheres grávidas. Meu irmão, pelo amor de Deus. Alguém me fez acreditar que ainda existe amor. O meu coração desopinou. E é por isso que eu estou assim. DJ Júnior Monteiro. Sem enxergar o sentimento que tá sentindo. Pra você, amor, pra mim. Eu não tô pronto pra me arriscar. Tchau, papai! O mesmo que prometa me amar. O mesmo que prometa me cuidar. A minha mente acha que só quer... Amigos da farra, sempre comigo! Eu não tô aqui de você. Mas o amor vai entender. O pra dar certo, o tempo vai dizer. E aí, Maria? E aí, desde... Galera do copo gelado comigo! Valeu! Você vai esperar o meu coração. A estamparia agora, né? Verdade. Existe. Pode crer. Comandando tudo na Bahia. Você vai esperar o meu coração curar. Ouvinte número 1 da 99. Formação, melhor. É doido, é. Alguém me fez acreditar que ainda existe amor. Meu coração pisou. E é por isso que eu sou. Parceiro Léo, aí Léo. Sem Considerado Léo. Bora, Valber Melo! Seu aniversário, meu brother! Valber Melo da... Aqui. Só no piseiro, vai. Só pra esquentar. E aí? Eu não tô duvidando. Isso é uma banda, hein? Mas se for amor, vai entender. Com nada certo, o tempo vai dizer. Se ainda existe a... Aí, garçom, aqui é... Aí, garçom! Você... Meu parceiro Valdeci, conveniência, velho de trânsito, aqui comigo também. Um dos patrocinadores oficiais aí do Júlio Monteiro, obrigado! O The Number One, da Ilha do Mosqueiro. O meu coração, eu disse se ainda existe amor. Aí, Richard. O amor. Você vai... Bora, João! Ele, o Júnior. Obrigado pela presença também. Vai, João, vai, João! A delícia da bugarim só não pode se apaixonar. Você acaba um macete, só não pode se apaixonar. A delícia da bugarim só não pode se apaixonar. Você acaba um macete, só não pode se apaixonar. Casal Paulo Meira, Curtição e Laís. Aqui. Bora, Buru! Senta, senta. Só as mulheres, vai. E o Osivaldo Gomes. Osivaldo, eu só te digo uma coisa, Osivaldo. Eu só te digo uma coisa, meu brother. Faz um pix, pix. Sem parar mesmo. Chama a minha onde de MC. Parceiro Parrudo. Que mistura louca. O homem do ouro, ouro preto é égua. Novinha, tempão que eu tô aqui de olho em tu. Faz logo o pix, logo. Faz um pix, pix. Ando tarado e doido pra saber. É hoje que eu fico com você na linha. Vai maior tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas, olha só, mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Será que... E aí, Paulo? Quem pega? A delícia tá pro carinho, só não pode se apaixonar. Você acaba um macete, só não pode se apaixonar. Pode não. Bora, Mário! Bora, Mário, aqui do lado. Só do forró! Diz que eu sou seu passatempo. Passatempo é porra. Toca. Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo amor. O que que você passa, Richard? Diz que eu sou seu passatempo, passatempo. Fala pra mim. Porra. Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca. Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca. E vou passar a vida toda. Vai, safadão, vai, safadão. Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Preferido, eu sou. Bora, Gasparzinho! Preferido. Ela roda, roda, roda. Ela despeja das amigas pra ficar comigo. Eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. Tá na pegada diferente do hack. O nosso som é massa e você vai gostar. E cê tá rolando e não pode parar. Ô, bota, bota, é assim. Segura minha mão que você roda. Cê é Baia do Sol. Seduz assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino. Vai lá comigo pra valer, só eu e você. Vai dançar assim pra mim, se joga no passinho. Vamos juntos, chame. Ô Bahia do Sol, bota, bota, vai, tô... Bahia do meu agrado, hein? Vai dançar assim pra mim, se joga no passinho. Júnior Monteiro, o The Number One, na Ilha do Mosqueiro. O nosso som é massa e você vai gostar. O cheiro tá rolando e não pode parar. Peça na roda. assim comigo. Vem de ladinho que eu te ensino. Vai lá comigo pra valer. Só eu e você. Vai dançar assim pra mim. Se joga no passinho. Vamos juntos, chamega. Bota, bota, vai tocar. Vai dançar assim pra mim. Se joga no passinho. Vamos juntos. Parceiro Daniel, aí Daniel. Você viajar, vai. Sonhei com teu sorriso, querendo seu olhar, querendo sua atenção, pra eu te falar. Então deixa, vai. Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você. E cobra, eu só te digo uma coisa. Beber. Água, caralho, água. Com você beber, e deixa eu falar pra você. Deixa eu contar. O que eu faço com você beber? O que eu faço com você beber? E aí? Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu beijinho, te deixar louca, puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer. Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu beijinho, te deixar louca, puxar o teu cabelo. Água, caralho. E te fazer enlouquecer. Ah, Joãozinho! Pra você, deixa eu contar pra você o que eu faço com você beber. O que eu faço com você beber. Vem com o bom e faça bem ver. Eu tava aqui pensando, imaginando. Beijando a sua boca, pra te deixar louca. Sonhei com você. Parceiro, te tolei comigo. Querendo seu. Quase que eu não lembro, né? Querendo sua atenção, pra eu te falar. Então deixa, vai, vai, vai. E deixa eu falar pra você. Deixa eu contar pra você. O que eu faço com você beber? O que eu faço com você beber? Deixa eu falar. Sabiá do Mosqueiro, aí Sabiá! Deixa eu contar pra você. Considerar. O que eu faço com você beber? O que eu faço com você beber? Olha que morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus. Me traz de volta, teu amor. Me traz de volta, teu amor. Casal Paulo Meira, Curtição e Laís. Como eu tô, você não sente aqui. Pena, pelo amor de Deus. Me traz de volta ao teu. E bem, meu bem. Me traz de volta ao teu amor. Só meu letreiro hype. É o Natanzinho. É pra sofrer no paredão. É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos. Porque se toda vez que eu vou sofrer assim, eu volto, atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração. Você pode até tá bem, mas eu não. Só no forrozinho, vai. Eu não. Praia dos Bar. É o nome de emoção nas férias e Mosqueiro. Praia do Sol. Você, não a você. Morena, olha que morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus. Me traz de volta, teu amor. Me traz de volta, teu amor. Só na serpa. Olha que morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus. Me traz de volta, teu amor. Me traz de volta, teu amor. Sabe por que não saiu da tua mente? É que na cama eu faço diferente. Olha aí, cobra. Por isso tu não. Escuta essa música aí. Me larga. Água, caralho. Com ele só faz amorzinho em boca. Comigo é love do. E aí, João? Toda. Vai embora querendo ficar. Um abraço do teu DJ, João. DJ Júnior Monteiro. Que me encontrar. assume logo que eu sou probleminha que tu não quer resolver. Sou eu quem faço gostosinho com você. Sou eu quem faço gostosinho com você. Assume, vai! Assume logo que eu sou probleminha que tu não quer resolver. Sou eu quem faço gostosinho com você. Sou eu quem faço gostosinho com você. Sou eu quem faço gostosinho com você. Parou e já fiz aqui, aí DJ Ives. Já sabe que aqui. Pegada de vaqueiro. O The Number One da Ilha do Mosqueiro. Sucesso aqui na Praia dos! Onde é que tá? Fala pra mim. Se vai rolar que eu tô afim. Sei que já é tarde, rodeia. Bora, Júnior, bora, Júnior! Olha só, mandando um abração! Aí a galera, a família bem bolado. Meu parceiro Carequinha da Buraria. Bora, Carequinha! Meu parceiro Velber também! Ele que tá no berço hoje! Bora, Velber! Cadê tudo, engraçado? Aqui do meu ladinho. O Valber, o Valber. Meu parceiro Valber, tá no berço hoje. Muitas felicidades pra você, que o Papai do Céu te abençoe sempre e sempre, maninho. Sabe que é nós. Desde os tempos de Resenha Praia. Galera do Ipixuna com a gente também. Abraço pra vocês. Tamo junto, tamo junto. Detona Júnior. Bora te pedir. E aí, diga só. Onde é que você tá? Fala pra mim. Esqueci. Se vai rolar. Nome, o nome. Que eu tô aqui. Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste em se esconder. E responde essa mensagem. Sucesso do Praia dos Bar. E tá quente hoje, hein? Muito quente. Quando lembrar da gente, o quarto da rua. Cadê o garçom, hein? Cadê o garçom, hein? Ô, garçonete, Pati, cadê você? Dá pra fazer aquelas coisas. Aqui no meião, aqui no meião, aqui, ó. Quem te deixa louca? Quando lembrar da gente, o quarto tirando a roupa. E você vai querer o meu beijo na boca. Gilzete, prima do Careca. Veio curtir a gente aqui, diretamente de Santa Bárbara do Pará, obrigado! Bora da Andamentos, Costa Júnior, Mega Entretenimento. Bora, tio Maia! Onde é? DJ Júnior Monteiro! Simbora, Valber Melo! De propósito, menos é mais, vou zoar. Obrigado pela moral de estar aqui fazendo esse sol. Bora, Mário! Hoje, bora. Bora, meu mano! Tamo junto! Você me deixa uma loucura. É como te localizar. Dessa vez você foi imatura. Por mensagem eu faço terminar. E se a cabeça, cuidado com a rua. Vai no WhatsApp agora, manda áudio pra ele. Se ele não tiver aqui, manda pra ele agora, vai. Canta, manda áudio. Deixa eu ver se tem saudade no seu corpo mais. O seu amor dá pra saber se ainda pensa em nós. Se o problema for amor, pode voltar. Parceiro Careca, um abraço pra você, Careca. Água, caralho. Você só sai da minha vida se eu for também. Você me deixou na loucura, sem ter como te localizar. Dessa vez você foi imatura, por mensagem pra se enviar. Enchi a cabeça, cuidado com a rua. Se eu te passo, baby, tá me perdoar. E a mulherada manda áudio agora! Só dá voz e canta aí, ó! Manda, manda, vai! Manda áudio! No seu amor da praça, vê se ainda pensa em mais, bota não! Bota pra torar! E aí, Davi? Simbora, amigos da farra! Eu não não poderia estar feliz assim, só com esse pouquinho de você pra mim. Mas olha essa vibe, esse fim de tarde, toda essa vontade. Marcelo Caveirão, Elio Anderson. Esse sorrisinho na sua cara, sim. Breno. O que é mais gostoso de encontrar? Nosso amigo Parrudo. Te deixa à vontade. E Lázaro comigo. Toma conta e vai. Eu sei. Eu sei. Mais a gente seria alguém. Mas. Aí, Denis. Bora, Bahia do Sol! Solta a voz aí agora, vai! Nada, nada, nada é mais importante que a vontade sincera de te ver. Chegar, querer ficar, sei lá, você poderia estar. Eu só te olho, viu? Eu também, mas eu coloquei na minha cabeça aqui. E agora? A gente não vai errar, não. A gente. Ele não deixa passar nada. Foi feliz tentando acertar. A gente não vai errar. Marcelo Valdeci, conveniência VL 13. Um abraço pra você, meu brother. A gente foi feliz tentando acertar. E as meninas? Tentei fazer valer a pena. Eu quero ouvir, eu quero ouvir. Passei por cima dos problemas. Achei que eu era o bastante, mas não fui pra você. Tentei ser o cara. Só as mulheres solteiras estão curtindo esse verão. Elas vão cantar agora. Elas vieram solteiras. Pra Bahia. Até que durou. As casadas também vão cantar. O tempo aqui, faço um favor, melhor eu sumir. E eu quero ouvir. Fui mais um nas suas mãos. Só sei que eu senti amor. E pena só eu senti amor. O que faço com os planos dos passivos anos? Juro que eu não sei. Só sei que eu senti. Só eu senti amor. Eu quero ouvir agora essa aqui, ó. Todo mundo cantando. Todo mundo cantando. Todo mundo cantando agora, tá bom? Vamos nessa! DJ Júnior Monteiro. Logo que cheguei, parei e vi você. E dizemos a. Valendo, valendo agora, vai. Valendo, valendo, valendo. Logo que cheguei, parei e vi você. E dizemos a. No meu coração. Bora, Mário! Não me acostumei com a ideia de dividir você. Não é fácil, não. Pagodinho, pagodinho. O Praianos. Vai, vai, vai! Porque você estava logo ali. Não vem que de vocês quero fugir. Podíamos ter me avisado. É, Richard! Só quem tá solteiro aí vai cantar. Entra nessa festa, bate com força, vai. Manda! Eu sei que seu desejo é seu. Você também deseja o meu. Lá dele agora. Parrudo do Ouro Preto. Aí, Parrudo. Vai! Vai dando jeito pra se identificar. Bate nele agora, vai. Essa festa. Manda! Eu sei que seu desejo é seu. Você também deseja o meu. Naquele agora. Logo que cheguei, parei e vi você. Que desilusão do meu coração. Não me acostumei com a ideia de dividir você. Não é fácil, não. Que situação. Sapatinho, bora! Porque vocês estavam logo ali. Não vem que de vocês quero fugir. vocês, canta com tesão aí, vai. Eu quero ouvir, eu quero ouvir. Mole. As mulheres, bate dele agora, vai. De jeito rápido. Eu sei que sou desejo. Manda o cobre embora. Não me desejo meu. Manda o Paulo embora. Vai dar um jeito pra me te ficar. O tempo que nos resta nessa terra. Bate nele, bate nele. Bate nele, xinga ele. Manda ele embora. Eu sei que sou desejo seu. Você também deseja ele agora. Júnior Monteiro. Vamos, amor. Vamos curtir, bora pra beira do mar. Vamos pra onde tá fazendo mais calor e ninguém pode nos achar. Pagodinho. Bora viver, você e eu agora, eu e você. Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive lá. Amigos da farra, tamo juntos. Nada pode ser melhor do que a gente junto. Só nós dois. Mil ideias, mil histórias de amor e um assunto é... Ele me esqueceu de novo. Ai, ai, ai, ai, ai. Nada pode ser melhor pra... Pé na areia, Baía do Sol, verão, mosqueiro, vai! Bora lá, pé na areia, a capirinha, água de coco, a cervejinha. Pé na areia, água de coco, beira do mar, ó o pagodé, ó o pagodé. O cobra, pé na areia, água de coco. Vamos curtir, bora pra beira do mar. Vamos pra onde tá fazendo mais calor e ninguém pode nos achar. Atenção, Pacheco, dá um chega lá na mesa do Sabiá. Ele quer pagar a conta. Vamos pra onde tudo pode. Ele já quer sair fora pra suíte dele. Pra mansão. Nada pode ser melhor que a gente junto. Mil ideias, mil histórias de amor e um assunto é... Leque Guimarães de Coraci. Pé na areia, a capirinha, água de coco, a cervejinha. Pé na areia. O empresário Mário, panificador Amauete. Tamo junto, meu bro. Bora, cobra! Eu tava na balada com meu parceiro Dudu. Passou uma novinha e ela piscou pra mim. Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele. Bora, Baía do Sol, só. Eu tava na balada com meu parceiro Dudu. Passou uma novinha e ela piscou pra mim. Dudu me perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim. Alô, mamãe, que ela mãe. A minha foi nos peitos, eu imagino a novinha. Eu sozinha desse jeito. Mamãe, que ela mãe. Mateus salve! Vai! Valber Melo da diretoria do Pernão. Vixe! Ah, papai, mamãe quer! Só na pisadinha, dinha, dinha! E hoje a sexta-feira, dia de dar a salário. Sabe tudo em rapariga, fuma cigarro à vontade. E alto estilo, né? Parceiro Cobra, você sua esposa, como sempre, curtindo de moldão, Júlio Moldeiro. O the number one. E o casal, Paulo e Laís. Sextou, sextou, sextou, eu sei. E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez. Casal Paulo Meira, Curtição e Laís. Eu sei, e já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez. Sextou. Sei, raquetão, sextou, tu vai sentar mais uma vez. Sextou, sextou, sextou, eu sei. E raquetão, sextou, tu vai sentar mais uma vez. Quando eu passo de ralho, as novinhas gostam. Só porque tenho dinheiro e sou raqueiro da roça. Gosta de cavalo, só da minha ralho. Vai, João, vai, João. Agora, vai, vai, vai. Gosta de gasolina. Bora, Rosivaldo! De gasolina. Essa é a família Barata Pop. Quando eu ligo meu paredão, as novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro e elas piram na pegada do patrão. Andar na minha Hilux só... Cadê o Igor, hein? E elas gostam de gasolina. Cadê o Igor, hein? E elas gostam de gasolina. Canela e gasolina. E elas gostam de gasolina. Canela e gasolina. E elas gostam de gasolina. Gaspazinho! Canela e gasolina. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias, porra. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro. Um, dois, três, vai! Pras ideias, porra. O que acontece em Vegas? Fica parado, aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo. Ó, oh, aí não dá pra passar, que eles ficam. Bora, garçonete! Aproveita! Cadê você, hein? Aproveita o vulco. Mais 20 baldes de cerveja aqui no nosso amigo Júnior. Vulco pra sarrar no nosso rabo. Ele quer cerveja, quer cerveja. Galera quer beber, até porque ninguém vai trabalhar amanhã, né? Tá todo mundo de folga amanhã. Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo. Tá todo mundo com banho na sombra, tá todo mundo de folga, tá todo mundo com a ponta. E é o seguinte, já que tá todo mundo de folga amanhã, tem a segunda do caldo aqui no Praia dos Mar. Quem quiser gás amanhã, o Paulo não vai trabalhar com gás. Vai comprar o teu carvão. Não dá pra passar. Ele tá de folga amanhã. Aproveita. Rabo, ó. Aí não dá pra passar. Aí, eu tô sabendo que o gás já tá R$300, rapaz. Mas quando ele aceita Pix, que ele falou pra mim. Faz o Pix aí. Faz um Pix. Garçonete, cerveja aqui ao lado. Amanhã vai ser mais ou menos assim, a segunda-feira do caldo.